Boa 723, complete final ILS, torre 198, decimona 5. 18-5, Bono 723, boa noite. Bono 18, decimal 95, boa noite. 18-5, boa noite. Uma senha, 4 mil pés, Canadão no 0, 17, Mike Delta. Boa noite, voo no 723, sinal da do zero, visual. Teste voo no 723, está autorizado o pouso, pista no zero, vento no 30, grãos 8. Livre pouso na 1 no 0, voo no 723. Salvador, boa noite, Cessinar, tem a 212, entra em informação, bravo. Chegando a 212, contato com radar, se mantém nível de voo 070, chegada a Bomé de 1, Menanão na 097. É, 70070, Menanão na 097, tem a 212. Voo 723, só os 31, táxi à direita. Chamou 21, seu lado, só. Direito, 1219, gol. 723, boa noite. Oi, boa noite, Jesus, com 001, Santa Fé, Lima, dessa pronta. O 001, autorizado a Lima, tem 1-0. Ali, mantendo 1-0, Jesus, com 001, né? 970, confirma o som, os 31, direito, 219, som. 7-2, mantendo a esfera. A 212, ativar a Duna, está presente? A 212, mantém a postura da chegada número 2 na aproximação. Desça e mantém o nível de voo 050. 050 e mantém o perfil 6212. Só confirmar na LH Mateus, 5001. Agora está autorizado a LH e decolar, o vento 1 no 40 graus 8 horas. Autorizado a decolar 1-0-5001. Utilizado para passar o mais por Delta. General Alvaro, você está autorizado, levanta o exame. Alimentei, Alvaro. 5972, ponto espera da 10, ponto. Boa noite. 6, mantém o ponto de espera, Rio 6972. Olha 212, reduz a velocidade para 220 mais. 5001 decola os 35, controle 1-20-8. 120.8 azul 5001, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 5001, está passando 1.300 pés na Savuno. Controle Salvador, boa noite, é o 234. Uno 354, contato radar dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1, 050, mesmo 354. 4L, boa noite, Azul 5001, Sango 1, está passando 4 mil pés. Azul 5001, contato radar, suba para nível 340, via saída de Sango 1. 340, via Sango 1, Azul 5001. Você subiu a Leda, da presente, 001, ou Mótica? Cruzado, boa Leda, Azul 5001. Leda, 5001. Circulado 62, autorizado a Lehman 1-0. Autorizado a Lehman 1-0, risco 972. A 212, desse mantenha 4 mil pés, que ainda dá 1-0, 1-7. Subir a operação, mantenha presente por limitado pelo curso do localizador. Aguarde o último vetor para interceptar. Extra 4 mil pés, mantenha presente pro, aguarde o último vetor, 62 minutos. Gerada com os 38, o controle 20 e 18. 208, 19 e 8. É 19 e 18. Controle geral 99, 73, por 1, continua. Geral 99, 73, contato radar, suba via saída São Voono para nível 360. Via São Voono, para 360, saída voz de via Soneta. Exato, questão, mantenha o perfil da saída devido ao tráfego recente no mesmo perfil. Mantenha o perfil da saída geral 9973. Estabilizou o visual, para tendo o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta com prédio final ILS, torre 118, decimal 95. 1895, grato, quanto vai. LA212, desça para 2.000 pés, Canadão na 017, para interceptar o localizador, curva à direita na Pro 070, ponto estabilizado, livre ADS. Desça para 2.000 pés, direita 070, informando estabilizado, 6.2. Corrido, segundo 972, o vento 1.40 graus, 0.2 mais, autorizado, decolagem 1.0. Decolagem, apitão 1.0, risco 972. Segurando seus quatro, mantém a posição. 972, decola os 41 no controle 120.8. 120.8, obrigado, bom dia, boa noite, Luiz Carlos 72. Mike Acudel, autorizado, pouso, Ventura 30 graus, 5 nós. Pouso autorizado, Mike Acudel. Tudo bem, Florento? Controle, boa noite, Rio 5972, decolado, cruzando agora 2.200 pés. Salvador, boa noite, Chinelo 6212. 6212, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. É, aguarda autorização, 6212. Prisma pés. Controle ao Rio 5972, decolado, cruzando agora 4.000. Frequência 128.35, alterna 123.8. Recife 128.35, alterna 123.8, Azul 5001, boa noite. Federal 9973, passa 180, da presente foi direto pro base e chame Recife em 128.35, alterna 123.8. Base, chamando aí 12235, alternando 238, federal 99353. 1-354, desço para 2000 pés, Mineirão 90, 17, autorizado LS-X-Rio, pistão 90, forma estabilizada. Para 2017, autorizado 2354, agora. Controle, boa noite, Wilson, com 972, decolado, cruzando agora 8.080. Com 972, contato no radar, suba via saída São 1-1 para o nível 360. Sobe via São 1-1 para o nível 360, Luz com 972. 0-6-2-0-2. Segura 74, autorizado, lembra que eu não lembro. Segura 74, a linha mantém também. 6212, solas 46, direito, 1209, direita, 209, 6212, solas. Azul 2774, muito boa noite, está no ponto esférico. Azul 2774, mantém o ponto esférico. Mantém o ponto esférico, Azul 2774. Rio 5972, chame Recife, frequências 122.35, alterando 23.8. Identificação, desse avião chegada Boa Média 1 para nível de voo 050. 050 de chegada, 5 dobrados, 3600. Cabelo, 1935. Com 1935, paciente na torre frequência 118, decimal 95. 1895. Salvador, boa noite, 1974. 5974, contato radar, decolagem sobre a via Santa São João, para nível de voo 340. 5974, decola os 49, chama o controle 120, decimal 8. Correção 119, decimal 8. 098, pô. 354, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 8 graus. Segundo 354, é a torre. Prossiga. Decolado, cruzando 2000 pés. Atendo, já foi pago, contato radar, decolagem, não veio, 340, via São Bruno. Via São Bruno, 5974. Contato aberto. 354, está escutando a torre? 974, autorizado a posição. Predição. Depois, para o 1354. 1354, torre, frequência 118, decimal 95, pista livre. O 4 está estabilizado na final. 1354, autorizado pouso, já estou neutralizado, graus 8 nós, pistão 0. Autorizado pouso, 130, corre. 028. 0834. Azul 2774 autorizado, alinhar e manter no zero. Autorizado, alinhar e manter a pista no zero, 2774. Voo 354, solo 52, táxi à direita, chama 121, decimal 9, solo. Azul 2774 autorizado a decolar, dentro do 409-020. Cliente autorizado a decolar para o Azul 2774. Azul 2774, decola 54208. Controle 119.8. Ciente, 119.8, muito boa noite, o Azul 2774. Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul 2774, passando 1.300 pés. Azul 2774, contato radar decolagem. Chega para nível 160, via saída coral 1 alfa. Ciente, autorizado nível 160, saída coral 1 alfa, o Azul 2774. Afirmo. Zero, it's all clear to line up and maintain, runway 10. Yes, line up and point runway 10, Europa 0, it's 4. Já da proa de Raíra. Ao cruzar 2000 pés, proa de Raíra, 277. Com 3600 DCA via para 2000 pés, que negão no 097, e ele é sexo autorizado em forma estabilizada. Ok, 5974, chama em Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, 238, boa. 132 está 236 milhas afastado do Belo Salvador, esperado de centro Recife, do Recife que chama mesmo na frequência 128.35, alterna 123.8. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta. Chamatório, frequência 198, decimal 95. 198, 95, 96, 96. 3600, autorizado para os pistolos 0, vento no 30 graus, vai 2 anéis. Salvador 3158, boa noite. Prossiga para o controle. 3158, Datan. 52, 3152, passa um ar já. Da 3152, acione identificação, desça a via chegada Boa Média 1 para nível de voo 050. 050, 3152. Salvador, 4728, pronto. 4728, observa a passagem do Airbus da companhia, após a Lima, vem. Autorizado alinhar e manter após o tráfego na final 4732. TV 0007, do som do direito, 1219 som. 4738, autorizado decolar, aventura 30 graus, 8 trans. Autorizado decolar 10, tá? 4738. Papa 081 for traffic separation, maintain heading. After passing flight level 190, it's cleared back on track. Maintaining presence heading after flight level 190, Europa 084. Boa noite, andar 4737, decolou na Combo Proxima. 4738, controle de frequência 199.8. Salvador, boa noite, andar 4738, decolou na Combo Proxima. Então 4738, contato radar na decolagem, tudo mantém nível 370 via saída MOMO. Via saída MOMO, da 4732, quando possível uma proa mais curta, por exemplo. Salvador, boa noite. É o Azul da 713, transferência, mantém 180. Atinge, mantém 180. Azul 2713, contato radar 64 milhas nordeste do VR de Salvador, voo em proa da posição Bonf, reporte para a descida. Mano, Bonf, reportaria para a descida, 713. É 3152, informe velocidade. 250 longe. Sente. Sierra Charlie Eco, reduz a para 250 mais, é o número 2 na aproximação, segue tráfego 12 horas, 12 milhas. Com 250 mais de cada. Reduzindo o Sierra Charlie Eco, 250 mais. 2774, serviço radar encerrado, 56 milhas sudoeste do VR de Salvador. Continue subida para nível de voo no 60 e chame ILS frequência 120, décima ONU. 120 ONU, muito boa noite, vai subindo para o 60, azul 2774. Salvador, boa noite, CNR 6224, ponte espera, pronto. Legal, número 97, LS aqui autorizado, chama estabilizado. 2010, 2017, vai chamar estabilizado, são 3152. Guerra Charlie Eco, desça para nível de voo 050. 050, Serra Serena. Um 4738, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 125, 45, tango 732. CNR 6224, decora azul do meio, chama controle 19 em sua rua. 198, boa noite. Salvador, boa noite, 6224, decolado na sua escuta, na Conde. CNR 6224, contratada a decolagem, suba a via saída Conde para nível de voo 190. 190 via Conde, quanto possível, né, Caju, CNR? Bem, chamou de coordenação. Papapá, Sierra Charlie Eco, Vitor para sequenciamento, curva à esquerda para o S030, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 030, radial 280 de Salvador, Sierra Charlie Eco. Sierra Charlie Eco, autorizado descida para 3 mil pés, que negar 1017. Confirma 3 mil pés, 1017? Afirmo. O Azul 2703. Azul 2703, desça para 4 mil pés, que negar 1017. 4.017, certo. A Charlie Eco reduza para 2009. 200, Sérgio Tchelec. Controle 2713, é a primeira correlação de tráfego, qual é a velocidade recomendada? plano manter a presente velocidade dos 2713? É, nós estamos com 200 mais indicada, pode acelerar para 240 ou permanece com 200 mais? Autorizado 240 mais. Atenção, obrigado. Estabilizado, só 3152. Ciente, aguarde. Terra, Charlie, autorizado do Central Curso, localizador nossa proa, desça para 2000 pés e forma estabilizada. Autorizado, interceptar para 2000 pés e portaremos, Serra Tchelete. Tem 3152, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, até amanhã. Até. Adulta 3152, boa. Sou 3152, é autorizado o pouso, pistola 0, vento 1, 3, 0, graus, 8 anos. Pouso 1-0, obrigado, senhor. Tente Eleco, fui Eleco. Tente, agora transferência Serra, Charlie Eco. Guarda. Chama 6224, autorizada para o Eduardo, Romeu 363. Romeu 363, obrigado. Terra Charlie Eco, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bobo, bom que está aqui. Boa noite. Torre Bus, boa noite, papapá, Terra Charlie Eco. Papapá, Serra Tchelec, fui ali, é? Serra Tchelec, continua a aproximação e a atualização de pouso, pistola 2. Sente agora. 2713, desça via para 2010, que me agrada 097, ele é taxi autorizado e rota estabilizado. Desceva via 2017, a porta é estabilizada. 2713. Pessoal, boa noite, 4959 da Azul, ponto espera. Gente, mantém a posição, 4959. Certo. Autorizado, pouso Serra Tcheleco? Autorizado, ventura 40 graus, 109,